palavras. Minhas palavras são tuas, tão nossas. Sou eu, sou, você sabe, eu sou teu problema. Uma frase, um poema, um bom dia que você escutou. À meia-noite, uma palavra, meu nome. Chamas nos teus ouvidos. Uma palavra, meu nome. Chamas nos teus ouvidos. Uma palavra, meu nome. Chamas nos teus ouvidos. Meu nome, chamas à meia-noite. Chamas meu meio nome. Metade de mim te procura. Metade te acha. Palavras e também são chamas nos teus ouvidos.